Sucesso, Diego Vitor Hugo. Vamos jogar. Tamo junto. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, que a gente vai terminar de vez. Espera, vou começar outra vez. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Você anda muito ausente, eu tô ficando louco. Peraí, vou começar de novo. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora, pra acabar com esse clima. Você vai ver que eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. Esse áudio pra dizer que não é mais, que a gente vai terminar de vez. Espera, vou começar outra vez. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco. Pra ir, vou começar de novo. Vai! Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora, pra acabar com esse clima. Você vai ver, eu tô falando sério. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais, pra aguentar essa saudade de você, pra entender o quanto ainda te quero. Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora, pra acabar com esse clima. Você vai ver, eu tô falando sério. Áudio enviado com sucesso. Áudio enviado com sucesso.